não vai conseguir. Eu olhei ao céu, então clamei, gritei, dizendo assim: meu Deus. Sofrimento me cercou. Eu senti que sou tão frágil, sou um pobre pecador, sem saber pra onde ir, sem saber pra onde ir. Foi então que ele veio, tocou no meu coração, disse: filha, oh, não temas, te segura em minhas mãos. Pode o homem este caso é o fim, mas minhas palavras não. Olha a história de um amigo há 4 dias enterrado. A esperança pra família não tinha ali espaço. Foi então que eu cheguei, em voz alta ordenei: venha para fora, Lázaro. Limpo o corpo e restauro, mesmo estando em pedaços. Cê pensava ser o fim, olha, eu estou aqui para mudar este quadro. Sou o mesmo e do mundo, sou o teu Senhor amado. Tenha fé e acredite, o milagre hoje tem prazo. Ora, clama e persiste, vou mudar este teu caso. Caso é o fim, mas minhas palavras.